Produtora RG Produções, gravando e produzindo os melhores CDs do Pará. Araújo. Se alguém souber, que diga para mim, onde ele se esconde.